カオ様のゴーフォックス。 ゴーフォックス、フォックスラッシュタンゴ、プレス。 Ponto, Golf Fox Tango está aqui na posição número 2, Romeu do Pátio 3. Solicito autorização de segundo rebote até a ponte 2 do pátio principal. Golf Fox Tango autorizado do pátio 3 até o portão 2 do pátio principal, mantendo escuta constante, chama o término Golf Fox Tango. Ok, senhor. Julieta 3601, informação Charlie, autorização São Paulo, nível 380. 3601, bom dia, Charlie, confere. Eu tenho um 360 aprovado já para São Paulo, Congonhas. Copia 36, gostaria de rodar 38. 360, prefeito. 3601, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Descendo 00, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle opera em 120 decimal 8. Transponder 5047 da 3601. Serra Brava, Serra Papá aprovada, nível 360, via Presolou 10, aerovia inicial. Decola 10, curva direita da EL, transição Motiva. 1208 é o controle, o transponder 5047 da 3601. 5047, protegimento correto da 3601. Portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Grande, vai chamar. Bom dia, João Alfa X-Ray, Fox Trot, prossiga. Bom dia, senhor, estou estacionado no pátio número 3, posição 3 cima. Autorização para giro de motor em marcha lenta e saia está ciente. Copiado Alfa X-Ray, Fox Trot, torre também ciente, eu chamo a término. Chamo a término, grato. Comandou, Golf, uniforme Tango, informa Terra em reboque na ponte número 2. Copiado, Sente, Golf, uniforme Tango, é isso? Positivo, Golf, uniforme Tango. Copiado, obrigado, bom dia, Golf, uniforme Tango. Ok, senhor, obrigado, bom dia. Posição 08 para 3601. Posição 08, líder, chame táxi para 3601. Autorizado para 3601. Alpha X-Ray Whiskey, prossiga. Bom dia, estamos com a condução de giro do motor em marcha lenta no Pátio 3 por 10 minutos, já em acordo com a empresa. Cliente Alpha X-Ray Whiskey, o solo ciente, chama a término. Cliente, tem tempo. Obrigado, Foxtrot. Obrigado, Angê. Iniciando o push estacionamento no 8-3-6-0-1. Fecha. 301, 146 volts, 3,45 galhão. Isso, 6,3,45 galeão, confere? Confiado, São 3601 no táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera do Pitono Zero, ajuste padrão, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1 no noite do sinal 95, 3601, tem um bom voo. Santa 3601, ponto de espera pronto. Santa 3601, Marinha decola Pitono Zero, vento 080 graus, 09 noite. Marinha decola 10 para 3601. Salvador, 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, 3601, no perfil da EL, passa milhas, né? 3601, contato radar decolagem, subiu, mantendo de voo 360, via saída da alta. Via 360, 3601. 01, se melhor que Recife, na frequência número 2. 51, na IPR, número 3325. 1251, 3325, da 3601, bom dia. Bravo Oscar, é isso? Mike Bravo Alpha. Bravo Alpha, prossiga. Estamos estacionados aqui na remota sul, no pátio principal, solicitando autorização de reboque até o gate número 8. Bravo Alpha, você está na remota do pátio principal. E o senhor quer ir para o portão 08 do mesmo pátio, é isso? Afirma. Mike Bravo Alpha, da remota para a portão 08. Mantendo escuta constante, meu término. Obrigado, Mike Bravo Alpha, na escuta constante. Alpha X-Ray Whiskey, ao solo Salvador. X-Ray Whiskey, ao solo Salvador.